Dia 39, Judas, na desolação você conhecerá o meu poder. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas 1, versos 20 e 21. Deus diz: Meu poder é suficiente para não deixar você cair ao longo da estrada estreita. Mas nessa estrada você vai sentir de forma mais penetrante, algumas vezes do que em outras, a insuportável dor dos repetidos fracassos para amar, de sempre estar aquém da minha glória. Não fique surpreso com seus fracassos. Em vez disso, fique surpreso, assombrado com a minha resposta. Apenas na adoração você se manterá em meu amor. Apenas na desolação você conhecerá meu poder de evitar as suas quedas. Enquanto você sente a dor insuportável de fracassar e sofrer pelo fracasso alheio, eu estou apto, se na desolação você me adorar, a fazer com que você continue a perseverar na única estrada que o trará à minha presença, cheio de alegria e pronto para a dança. Seu fracasso fornece a você a oportunidade de mais uma vez celebrar o amor que experimenta dos outros, mas que aproveita inteiramente apenas de mim. Isso é o Evangelho, essa é a minha história. Sustente isso com toda a sua força. Dedique um momento para orar. Pai, eu posso estar começando a entender por que o caminho é estreito, e isso requer que eu enxergue minhas próprias falhas, sem justificativas. Eu não gosto do que vejo, mas estou começando a acreditar que este é o caminho para a vida. Que eu não tenha medo da desolação, nem fique surpreso com minhas repetidas falhas em amar. Que eu fique surpreso com a sua resposta sobre o quanto estou aquém de sua glória. Em nome de Jesus, amém.